As melhores músicas estão aqui. Rádio Livre, 1440 AM. Sinuca que faz perder o ar e a razão e arrepio pelo danuco. Aquilo reage em cadeia, incendeia o corpo inteiro. Faísca, risca, trisca, rodeia, disparo, rito certeiro. Avassalador, chega sem avisar. Toma de assalto, atropela, vela de incendiar. Arrebatador, vem de qualquer lugar. Chega, nem pede licença, avança sem ponderar. Aquilo bate no mínimo, invade a retina, retém no olhar. O lance que laça na hora, aqui e agora, futuro não há. Aquilo se pega de jeito, te dá um sacode pra lá de além. O mundo o caos acontece, não poupa ninguém. Avassalador, chega sem avisar. Toma de assalto, atropela, vela de incendiar. Arrebatador, vem de qualquer lugar. Chega, nem pede licença, avança sem ponderar. Avassalador, chega sem avisar. Arrebatador, vem de qualquer lugar. Aquilo que dá no coração, que faz perder o ar e a razão. Aquilo reage em cadeia, incendeia. Rádio Livre. Sucesso. Pra que razão, se ela não pode dar asas? E eu amo um anjo sem direção. Já andei por tanta estrada, mas você chegou voando e veio tão perto que eu não quero mais ficar longe. É saudade que não some, só aumenta o meu querer, que cresce ainda mais quando te ver. Simples assim, sem saber você mudou meu coração. Você disse oi, eu disse adeus, solidão. Sem direção, já andei por tanta estrada, mas você chegou voando e veio tão saudade que não some, só aumenta o meu querer, que cresce ainda mais quando te ver. Simples assim, sem saber você mudou meu coração. Dentro de mim, quando você disse oi, eu disse adeus, solidão. Tenho mais que certeza, cê veio do céu, escondeu suas asas. adeus. Você disse Rádio Livre, 1440 AM. Preciso ter.

armadilha, um lobo correndo em circo pra alimentar a matilha. Comparo sua chegada com a fuga de uma ilha, tanto engorda quanto mata, feito desgosto de filha. O amor é como um raio galopando em desafio, abre fendas, cobre vales, revolta as águas dos rios. Quem tentar seguir seu rastro se perderá no caminho, na pureza de um limão ou na solidão do espinho. Sing it. story. No, no, it wasn't good. No, no. But in a corner of my mind, corner of my mind, I celebrated glory. But that was not to be. In the twist of separation, you excelled at being free. Can't you find, can't you find a little room inside for me? Whatever I said, whatever I did, I didn't mean it. I just want you back for good. Want you back, want you back. See, I want you back for good. Whatever I'm wrong, just tell me the song and I'll sing it. You'll be right and understood. Want you back, want you back. I want you back for good. Rádio Livre, 1440 AM. The dark.

Rádio Livre, 1440 AM. Thank you. será se não te prender? Constelações. Então verás que não se vende. Ilusões. Bem que eu estou tão só. Vamos fazer amor. Trazer o sol, vem me livrar do abandono. Meu coração não tem dono, vem me aquecer com seu corpo. Deixa o sol entrar. Se completam no nosso amor e ódio eterno.

Rádio Livre. Faz você pensar. Rádio Livre, 1440 AM. Rádio Livre. Faz você pensar. Dancer for money, and any old music will do. I'm your private dancer, dancer for money. Do what Rádio Livre, liberdade para pensar e falar. Where I wanna be, but I hardly know. Rádio Livre. Rádio Livre. É sucesso. Ainda bem que agora encontrei você. Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer você. Thank you. Can't you see you and me? How about Rádio Livre, 1440 AM.